Ô, Jaque, você traz aqui uma notícia bem legal. Macarronada caseira na Igreja Luterana. Lembrando que a Jaque é voluntária da igreja também, faz esse papel de divulgação. Jaque, quando é que vai acontecer? Qual é o objetivo? Então, eu estou aqui no nome do nosso presidente, né, o seu Otimar Darende, e toda a diretoria, convidando a todos os gasparenses, né, para saborear uma deliciosa macarronada caseira. Né. Será nesse sábado, dia 23, a partir das 19 horas. Quem quiser ir lá comprar o cartão e levar para casa também pode. Vai ter diversos molhos, carbonara, ao pesto, de frango. E quem não gosta também de molho nenhum, tem macarrão também em si, que já é uma delícia. Vai ter saladas e serviço de bar. Todos estão convidados. A nossa macarronada é tradicional, viu, Jota? Tradicional, saborosa. Eu não perco uma, hein? Com certeza. Muita gente não perde. Todos os anos era num domingo. Esse ano a gente resolveu fazer no sábado à noite, porque é mais fresco, né? E as pessoas pediram para que fosse feito num sábado. Então, sábado agora, dia 23, você tem um compromisso aí com a comunidade luterana. Isso. Na macarronada. O objetivo dela, arrecada fundos para quê, Jaque? Para a própria manutenção da igreja, Jota. Uma igreja hoje em dia, ela tem uma despesa alta, né? A macarronada, assim como todos os eventos que são feitos durante o ano e também a grande festa, né, que é em maio, para manter mesmo o patrimônio da igreja, funcionários, pastor. E, então, essa é a finalidade, manter bom funcionamento da igreja. Ô, Jaque, a comunidade luterana, ela tem, por tradição já, um paladar fino no macarrão, no pastel. O pessoal sabe que quando vai lá é coisa boa. Verdade. A equipe é a mesma de voluntários? Sempre a mesma equipe. No macarrão, no pastel, os responsáveis são o Jaime, da Caixa Econômica, a Neide, a esposa dele, a Gleci, o Paulo, o João, e assim vai, a Karen. Assim, se eu for citar o nome de todos, eu vou acabar sendo injusta e deixar alguém de fora, né? Mas a equipe é grande, a Dona Alice, a esposa do seu Otimar. Tem bastante gente, mas são tudo membros da igreja que trabalham em prol da nossa comunidade. Ô, Jaque, qual é a expectativa de público que vocês têm para esse evento? A gente espera em torno de 400, 450 pessoas, né? O que eu tenho percebido que é bacana ali, Jaque, é que ele é uma festa praticamente caseira, essa macarronada, né? Ela tem o bom gosto da comida, mas também tem uma música baixa, o pessoal poder conversar, é tudo muito tranquilo, né? Sim, os nossos eventos são eventos familiares, né, Jota? Vão pais com os filhos, pais com os avós, né? São eventos familiares, onde a família pode interagir com amigos, você vai lá, você encontra amigos, você encontra familiares, e isso é que é a Igreja Luterana. Esse também é o nosso objetivo quando a gente faz evento, né? Não é só lucrar, e também a comunhão, né? Comunhão com as pessoas, comunhão com as outras religiões também, com a católica principalmente, que é nossa co-irmã, né? Então esse é o nosso objetivo. Essa participação, essa comunhão entre as pessoas. Nesse dia haverá culto também? Às 18h haverá culto, sim. Então, o pessoal quiser participar do culto também. Tenho certeza que a pastora Sabina vai ficar muito feliz de ver a igreja cheia e também se alimentando um pouco da palavra de Deus e depois alimentando um pouquinho o corpinho com a macarronada. Jaqueline, obrigado pela sua participação. A Jaque já foi primeira-dama do município de Gaspar e a Jaque já também foi presidente da comunidade. Sabe a importância, sim, que tem a participação de todo mundo, né, Jaque? Com certeza. Eu agradeço o espaço aqui da Rádio Sentinela, te agradeço, Jota, ao Júlio, ao Jean e a todos os funcionários da Rádio Sentinela e principalmente ao povo gasparense, que é um povo acolhedor e sempre prestigiou com muito carinho a nossa macarronada, porque sabe que é feita com muito amor, com produtos de qualidade e que realmente ela é muito saborosa. Então estão todos convidados para sábado à noite, a partir das 19 horas, no centro comunitário ali da Igreja Luterana, na rua Frei Solano, 284, para a grande macarronada da Igreja Luterana. Sejam muito bem-vindos lá, espero que vocês gostem, tenho certeza que vocês vão gostar.